Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2 até o versículo 9, diz assim: e eu peço que você fique atento, que se alguém não tiver uma Bíblia, que você compartilhe, de modo que todos possam observar atentamente. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais companheiros, cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar uma vez mais. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra que agora foi lida para a tua igreja, o teu povo. Nós queremos ser uma vida de alegria, mas a gente precisa saber como tê-la. Fale ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. O versículo 4 enfatiza que o povo de Deus deve buscar a alegria, e a alegria em nenhum outro, a não ser no nosso Deus. Veja o que diz o versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A proposta do apóstolo Paulo aos seus interlocutores é que, como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, discípulos do Senhor Jesus, deveriam ter a alegria do Senhor. Por isso, ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E no finalzinho, ele coloca assim, no final do versículo 9, ele diz, e o Deus da paz estará com vocês. Isso depois de dar uma sequência de passos que descrevem a pessoa que tem a alegria no Senhor. Mas eu queria discursar aqui da forma aristotélica, isto é, descrevendo primeiro o lado negativo e depois o positivo. Isso me faz lembrar Eclesiastes, no capítulo 2 de Eclesiastes, quando o escritor busca alegria, mas não em Deus. E também o texto nos faz perceber qual a conclusão que ele chegou quando ele mesmo busca alegria nos prazeres deste mundo. Porque ou nós buscamos a alegria no Senhor, ou nós buscamos a alegria nos prazeres que o mundo pode oferecer. E então, o autor do livro, no capítulo 2 de Eclesiastes, começa a descrever: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias de vida que o homem da vida humana. E aí, então, ele começa a dizer as coisas que ele começou a fazer. Ele começa a dizer aqui, lancei-me a grandes projetos. Ele fez tudo o que a mente dele, ele se propôs a fazer tudo o que a mente dele pensou. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques e verdejantes, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois, e aí começa a descrever tudo que o dinheiro podia comprar, tudo aquilo que ele podia adquirir, todos os bens que ele poderia ter, e assim ele começa. Depois ele diz assim: juntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras. Quero dizer, Salomão agora se tornou o homem mais rico que havia. Ele diz: juntei para mim prata e ouro, tesouros de reis. Se tornou o mais rico. Depois o que ele faz? Tornei-me, versículo 9, mais famoso. Ele se tornou, portanto, o homem mais famoso do seu tempo. O texto continua dizendo: e poderoso de todos os tempos. Ele era o mais famoso e mais poderoso de todo o tempo. E quem é que não gosta de fama e de poder? É uma das coisas que as pessoas mais buscam para que sintam alegria no coração, é fama, poder, dinheiro, poder comprar tudo o que quer, ter todo o dinheiro que é o que puder conseguir. No versículo 10 ele diz assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Esta foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. O que o texto está querendo nos dizer, e isso foi uma experiência vivida pelo rei Salomão, está querendo dizer que se você está procurando alegria nos prazeres que esse mundo pode oferecer, nas riquezas, na fama, no poder, e o texto também diz aqui que ele serviu-se também de cantoras e cantores, também de um harém. Salomão teve 1000 mulheres. E hoje as pessoas acham que essas coisas vão dar o prazer que tanto precisam. Na verdade, o que ele chega ao final, a conclusão que ele chega é: tudo isso é correr atrás do vento. Eu conquistei tudo isso, corri atrás de tudo isso e sinto uma tristeza profunda no meu coração. Isso é como correr atrás do vento. E olha que era o homem mais famoso, o homem mais rico, o homem mais poderoso, o homem mais admirado, o homem que tinha mais mulheres, o homem que tinha mais de tudo que podia se imaginar, ele tinha tudo. E ele chega e diz: olha, isso tudo não traz alegria ao coração do homem. Eu busquei isso para ver se alcançava alegria, mas isso para mim é como correr atrás do vento. Palavras do próprio rei Salomão, você pode ler em Eclesiastes capítulo 2, versículo 2, em outro momento que você puder estudar esse livro. E aí então, se essa forma é a forma errada de se buscar alegria, porque o texto fala: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Qual é a maneira correta de se buscar a alegria no Senhor? Eu olho para esse texto aqui e entendo que ele nos conduz de volta às Escrituras e nos traz três ensinamentos que são básicos, que são fundamentais à fé cristã, que certamente dará alegria àquele que a praticar. Veja o que diz o versículo 4. Versículo 2 e 3, que mostra que uma das coisas que nós precisamos buscar, praticar, é a prática do amor. Ele diz: seja a amabilidade de vocês, versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O apóstolo Paulo diz isso por uma razão muito simples. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mim e a você, ele criou por amor, ele criou com amor e ele criou para amar. Assim como tradicionalmente nós dizemos a natureza de Deus é amor, porque Deus diz Deus é amor, se eu sou filho de Deus, a minha natureza também tem que ser amorável, amorosa, eu tenho que desejar sempre amar. Por isso que o texto, no versículo 5, diz: seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos, perto está o Senhor. E ele fala isso porque momentos antes ele fala de duas pessoas, Evódia e Síntique, que eram duas líderes, duas pessoas que trabalharam com ele, que, portanto, duas líderes, e que estavam divergindo em alguma coisa. Isso estava dividindo a igreja, isso estava dividindo o evangelho, estava uma contra a outra. O apóstolo Paulo olha para aquilo e diz: não, vocês não podem ser conhecidos por divergências, mas pelo amor. Isso não é natural da vida do cristão. Por isso que ele diz assim, versículo 2: e rogo a Evódia e a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de Júlio, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. E depois dele dizer, alegre-se sempre no Senhor, ele diz: olha, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Nós não devemos ser conhecidos pelas nossas divergências, pelas nossas diferenças, pelas aquilo que nos faz ser diferentes um do outro. Mas devemos ser conhecidos pelo amor. Pelo amor. Agora, por que Paulo fala disso? Porque o amor é tão importante na vida humana que é como eu imagino o peixe no mar. Se você tira o peixe da água e coloca ele fora do mar, ele começa a se debater, daqui a pouco ele começa a secar e morre, porque ele gosta da água, o ambiente dele é a água, a natureza dele é aquática. O negócio dele é nadar, é comer lá as ervas lá do fundo do mar, enfim. É a natureza do peixe. O do pássaro já é voar. Isso aí eu estou colocando de forma bem simples para que a gente possa entender. A nossa natureza é amar. Nós fomos criados para amar. Quando nós não amamos, isso, alguma coisa de errado acontece lá dentro do nosso coração, de modo que a gente se sente mal com a gente mesmo. E se nos sentimos mal conosco mesmos, vamos nos sentir mal com os outros. E se nós estamos sentindo mal conosco e com os outros, é porque alguma coisa está errada com Deus. Certamente, Evódia e Síntique, por isso que Paulo diz, vivam em harmonia no Senhor. Porque se há desarmonia, não é no Senhor. Harmonia, sim, é no Senhor. Meus irmãos, eu sinto que muitos de nós sofremos de enfermidades da alma porque nos negamos a amar e ser amados. E nós fomos criados naturalmente por amor e para amar. E a gente estuda isso nos nossos grupos familiares e a gente sabe o quão difícil é, porque não é fácil. Pode ser difícil, mas é maravilhoso, é bom. Quem ama é alegre. A Bíblia já diz: a alegria do coração formoseia o rosto. Se você ama, então há alegria no seu coração. Uma das primeiras coisas que Paulo diz aqui, nesse texto, que devemos buscar é buscar o amor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Quantos de nós temos dificuldades para amar? Se a pessoa atender alguns requisitos que eu proponho, é fácil. Mas se for totalmente diferente de mim, não. Eu penso totalmente diferente. Eu imagino que as pessoas são diferentes justamente para que eu aprenda a amar as pessoas como são. Não é porque eu sou desse jeito que eu sou certo, e porque você é desse jeito que está todo mundo certo e todo mundo errado ao mesmo tempo. Está todo mundo certo que eu tenho que respeitar todos, e todo mundo errado que todo mundo tem as suas dificuldades, os seus problemas, enfim. Mas eu tenho que amar a todos como são. Seja a amabilidade conhecida por todos. Talvez haja no seu coração um desassossego, uma tristeza, alguma coisa que você não consegue nem descrever. Mas talvez seja porque você não consegue amar, você não consegue perdoar, você não consegue estender a mão a alguém que lhe causou mal, você não consegue praticar o amor. Uma igreja que não pratica amor não é uma igreja. Portanto, o apóstolo Paulo chama a atenção para esse aspecto importante aqui. Versículo 6, ele fala agora da oração. Porque se num primeiro momento eu poderia dizer que essa geração foi uma geração que desaprendeu a amar, aqui é uma geração que desaprendeu a orar. E ele chama a nossa atenção que se nós queremos ter a alegria do Senhor, nós precisamos buscar a Deus através da oração. E isso foi dito hoje pela manhã e tem sido dito constantemente. Nós temos muitos métodos ou oportunidades para que você busque ter uma vida de oração. Mas eu pergunto, onde está você quando a igreja está orando? Pergunto também, qual é a sua forma de oração? Quantas vezes você ora por dia? Ou você só ora na hora de comer, quando chega lá, Senhor, em nome de Jesus? Ou só na hora que você passa por um momento difícil, é que você mais ora? Essa semana eu não passei muito bem, não. Mas também reparei que nunca orei tanto quanto nessa semana, porque eu não estava muito bem. Eu falei, eu gostaria de orar assim, estando bem. Nós, normalmente, temos um problema sério. Não gostamos de orar. Gostamos de Deus, que Deus nos ouça, mas não gostamos de falar com Ele. Ele tem que andar atrás da gente, adivinhando o que a gente precisa, o que a gente quer. Nós temos que ter uma vida de oração. Mas o texto aqui coloca de uma forma que traz benefício àquele que ora, isto é, a paz no coração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não importa qual seja o seu problema, seja lá o que for, não é maior do que o poder do nosso Deus. O que nós devemos fazer é não ficar sem dormir, arrancando o cabelo lá, porque não consegue esquecer daquele problema, daquela enfermidade, daquele problema que você tem ou está desenvolvendo, que deixa você ansioso. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Com oração e súplicas e com ação de graças, apresentemos o nosso problema, a nossa situação a Deus. E quando eu falo em oração, eu não estou falando aquele negócio assim, Senhor, sabes como é que é, eu estou fazendo, estou sentindo o meu problema, amém. Ou dependendo da circunstância, Senhor, sabe que eu tenho que ir trabalhar agora, mas estou correndo, já sai o olho fechado, sai orando assim, já abre no meio do caminho. Eu conheço uma pessoa que começava a orar e se ajoelhava, aí depois quando ela via já estava no dia seguinte, quer dizer, dormia orando, aí pensava assim com ela mesma. Onde é que foi que eu parei mesmo a minha oração? Nem mesmo lembrava onde foi e estava lá de joelho. Passou a noite inteira de joelhos. Isso não é oração, é um momento que você separa para conversar com Deus e colocar a sua necessidade diante dele. É um momento de súplica também, é um momento quando você abre a sua alma, como Ana abriu, diante do profeta, do sacerdote ali, que ela falava lá, nem mexia, só mexia a boca, nem saía som algum. Por que você bebeu, mulher? Eu não bebi, eu só estava derramando o meu coração diante do Senhor. Isso é uma súplica. E ações de graças, a gente tem uma dificuldade muito grande de agradecer a Deus. Quando a gente está doente, é aquele Senhor, ora por mim, pede para todo mundo, põe no como é que é o negócio lá da internet, para orar lá. Esqueci o nome, Facebook, Orkut, ore por mim, parece que não esqueça da minha calói. Depois, quando a oração é respondida, esquece de, olha, agora agradeça, poucos fazem isso. E eu aliás, eu vejo, às vezes tem esse momento aqui, eu gostaria que muitos viessem agradecer também, mas tão poucos vêm, mas eu sei que muitos são abençoados. Temos uma dificuldade para agradecer. Talvez porque naquela oração foi só na oração do sufoco, sabe aquela oração? Senhor, o Senhor sabe que eu estou passando por esse momento, me ajuda aí, ó, se o Senhor ajudar, eu vou ir à igreja todo domingo, eu vou participar das reuniões de oração, eu vou vir aos cultos quarta-feira, reunião de sábado. Depois passou, acabou aquela promessa toda que fez. Isso não é súplica, isso não é oração. O que é oração é o que eu acabei de descrever há pouco aqui. E o texto continua no versículo 6, não andem ansiosos. E versículo 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente. Guardará aquilo que você pensa, que muitas vezes a gente pensa tanta coisa que nos faz ficar cada vez pior, e o coração, as nossas emoções. O texto diz que a paz de Deus guardará, isto é, montará guardas. É como se a paz de Deus fosse um monte de soldados que chega lá em torno do seu coração e da sua alma, impede que todo mau pensamento chegue na sua mente e todo mau sentimento no seu coração. O texto diz, e a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Agora, por que a gente tem tanta dificuldade para orar? Por que a gente tem tanto problema para orar? Primeiro, por causa do avanço da ciência. A ciência avançou de modo tão extraordinário que a gente fica, às vezes, pensando, vou orar por quê? Porque é o seguinte, antigamente, alguém que contraía uma gripe forte, um boêmio, muitos dos escritores antigos morreram de pneumonia, de tuberculose. Hoje, pneumonia, tuberculose, tudo isso tem tratamento. Aliás, Deus capacitou a ciência de tal forma que, para quase tudo, para grande parte, pelo menos, das enfermidades, tem um tratamento. E chegou a um ponto também de nem precisar de médico em alguns casos. A gente mesmo se automedica. Ah, estou com dor de cabeça, vale, compro. Ah, estou com dor, eu acho que é o fígado. É quase um médico. Já sabe, sentiu uma dor, já sabe o que é, e aquela coisa toda. Porque Deus capacitou os cientistas de tal forma que eles criaram medicamentos, tratamentos, que a gente já sabe quando tem alguma coisa, o que deve fazer, em outras, que deve buscar o médico, e aí a gente fica lá nas mãos dos médicos, eles fazem lá o tratamento e o medicamento, e cura a gente. E aí a gente chega, obrigado, doutor, muito bom, funciona um médico extraordinário, e chega em casa, acabou, passou tudo. A gente não vê Deus nisso. Mas seja através de uma forma direta, extraordinária, ou através dos médicos, saiba que Deus foi quem curou. Portanto, tem milagre todo dia de cura. Mas a gente só acha que é milagre se Deus chegar de repente, bom, você tá, não anda, agora vai andar, vem, ande. É aquele negócio espetacular. E Deus não age desse jeito. Ele age do jeito dele. Ele pode tanto fazer assim, como fazer de outra forma. Ele faz do jeito que ele quer. Mas se a ciência já tem a resposta, eu vou orar para quê? Não, eu estou com esse problema, tomo um remedinho ali, eu vou ao médico, orar para quê? Já não sinto mais necessidade de orar tanto por essa questão de saúde. A tecnologia também evoluiu, e muito. Antigamente, eu lembro, meu pai morava aqui. Minha mãe, meus avós, lá no Rio de Janeiro. Minha mãe escrevia a carta lá, levava um mês para chegar a carta lá, e depois meus avós liam, escreviam, depois um mês depois para chegar, e o negócio era na base da carta. E era uma demora extraordinária para essa carta ir e vir. Então, era difícil. Então, o que mais os pais faziam? Eu imagino minha mãe fazia, meu avô fazia. Orava, pedindo a Deus pelo filho, ou pela mãe, pai, a mãe, no caso a minha mãe. Porque era tão difícil, telefone não é como hoje. Quem tinha um telefone era rico. Hoje todo mundo tem telefone, aliás, hoje todo mundo tem um celular. Aliás, todo mundo tem um smartphone, que é um celular com um monte de coisa, ou é um monte de coisa com celular. Eu nem sei o que é um smartphone, mas é mais ou menos isso. Bom, eu quero dizer que a tecnologia avançou de tal forma que hoje em dia o filho seu vai para os Estados Unidos ou para o Japão, ou seja lá para onde for, você entra no computador pelo Skype, fala com ele lá, já está tudo em paz. Vou orar para quê? Já falei com meu filho, está tudo certo, eu vi meu filho, está tudo tranquilo. Então, quando a ciência evolui, a gente também vai confiando na tecnologia e na ciência, e a gente vai esquecendo da oração. E também nos esquecemos da oração quando nós queremos viver a vida cristã, não do jeito de Deus, mas do nosso jeito. O nosso jeito é mais pragmático, né? Quando eu digo pragmático, eu quero dizer, tudo que a gente faz, os fins justificam os meios, já com Deus não é assim, o jeito dele é assim e assim, pronto. Eu gosto assim e é assim que tem que ser. Quando eu adoto uma metodologia que é minha, bom, vou seguir o Evangelho, mas desse jeito, do meu jeito, aí então, esse outro Evangelho, por assim dizer, como diz Paulo para os crentes de Gálatas, esse outro Evangelho exclui a oração. Então, por que, que as pessoas somos a geração que desaprendeu a orar? Porque nós nos apegamos à evolução dos tempos. E oração é um negócio muito atrasado. Eu tenho que pegar, entrar no meu quarto, me ajoelhar e falar com Deus. Isso aí, poxa, não tinha um computador, Deus, lá, ia ser tão mais fácil. Mandava um e-mail para Deus e saía correndo para o trabalho. Não é assim. Não é assim. É aquele momento sublime que eu e você nos ajoelhamos. Falamos com o Pai Celestial. E Ele nos ouve. Eu sei que a tecnologia tem nos feito tratar a vida cristã de acordo com os seus valores e princípios, e não é assim. Em terceiro lugar e último lugar, o texto nos ensina, finalmente, o que a gente deve pensar para ter a alegria do Senhor. A gente tem que aprender, a gente se tornou uma geração que desaprendeu a escolher no que pensar. A gente ocupa a nossa mente com coisas que não são boas. E aí Paulo diz assim, ó, alegre-se no Senhor, novamente alegre-se. A terceira coisa que ele diz está no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for reto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma excelente, e algo excelente digno de louvor, pensem nisso. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for reto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nisso, nessas coisas. E todas essas coisas, se você perceber bem, é exatamente aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, a Bíblia. Pensem no que está escrito aqui. Porque tudo que está escrito aqui é como Paulo resumiu aqui com essas palavras. A nossa mente hoje em dia não está voltada para a palavra do Senhor e para tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Nós estamos com a nossa mente voltada para o mundo e o que acontece com o mundo e o que a gente pode extrair do mundo de bom, se é que há alguma coisa de bom. E a gente se deixa envolver, se deixa enganar pelos valores do mundo. E isso não nos aproxima de Deus. Nós devemos pensar, o apóstolo Paulo, nossa mente tem que estar voltada nas coisas que são verdadeiramente de Deus, as coisas boas. O que ocupa a sua mente? No que você anda pensando diariamente? É televisão, é rádio, é jogo. São tantas coisas que ocupam a nossa mente, distraem a nossa mente. E essas coisas não estão enquadradas naquilo que Paulo chama de tudo que for verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for reto, tudo que for puro, tudo que for amável, não estão. O que ocupa a sua mente? São os valores de Deus ou são os valores deste mundo? E Paulo então conclui no versículo 9. Ele diz assim, e preste atenção, que é para a gente que Deus está falando aqui. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Repito, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Por que a gente tem tanta dificuldade para colocar em prática as coisas que aprendemos na casa do Senhor? As coisas que a gente já viu, as coisas que ouvimos. Por quê? Será que essas coisas não são significativas? Será que a sua vontade é mais importante do que as coisas que Deus tem feito na sua vida e em nós? Por que temos dificuldade para colocar em prática? Portanto, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E eu termino dizer, como Paulo termina dizendo assim, e o Deus da paz estará com vocês. E o Deus da paz estará com vocês. Você quer ter alegria? Tenha alegria no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor. Como? Permita ser amado e a amar. Tenha uma vida de oração. Porque somos... Eu li um livro há muitos anos do Caio Fábio que dizia a geração que desaprendeu a orar. Mas não foi só a geração que desaprendeu a orar. Foi a geração que desaprendeu a orar, a geração que desaprendeu a amar, a geração que desaprendeu a praticar as coisas que aprende. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor continue a falar a cada coração, porque a palavra é Tua, e nós buscamos ter alegria sempre. A pergunta é se a alegria que temos tido é a alegria do mundo, que acaba com uma convicção de que tudo isso é correr atrás do vento, ou é a alegria que vem do Senhor, que faz com que a paz de Deus esteja conosco. Fale profundamente a cada coração, porque nós fomos criados para amar, nós fomos criados para orar. A oração faz bem à nossa alma, porque falamos contigo. Nós somos criados para pensar nas coisas do Senhor e não nas coisas do mundo que incomodam a nossa alma. Senhor, eu oro nesse momento pedindo assim pelos meus irmãos e irmãs, porque se nós queremos ser usados por Ti para fazer uma grande obra, nós precisamos ter alegria no Senhor. Nós precisamos afirmar que a nossa alegria está no Senhor, não está nas riquezas, não está no poder, não está naquilo que eu posso comprar ou não, não está na fama. A minha alegria está no Senhor. Ó Deus, quantas pessoas sofrem porque ainda não entendeu essa realidade que aprendemos nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém.